Tem um ponto de espera 5489. Terra. Para Oscar, decolou 59. Chame agora o controle na frequência 1208. Uma boa tarde. 208, Vitor, Papa Oscar. Voo no 806. A linha mantém cabeceira 10 no 806. Por gentileza. Pro Galeão, nível 380, está autorizado, decola da 10 na saída da El, Leta, Bridge. Após decolagem, curva à direita, consegue ver pro Zulu 10, aciona 5131, retransponder 120, decimal 8, é a frequência do controle. Dael, Leta, Bridge, Bravo Romeo Inter, Delta Eco. Dael, Leta, Bridge, tá preso. Cotoja mais correta, chama pra pro boost, tá? Um minuto, vamos ficar bravo. Direcionar, reporte táxi, Bravo Kilo Whisky. Salvador, boa tarde, Papa Tango, Victor, Mike, Quebec. Quebec, mantém escuta um instante. Ok, continue a aproximação, reporte na curta final da 97, Victor, Mike, Quebec. Botará na curta da 97, Quebec. Vitor Mike Quebec, pode encurtar a aproximação, reportar na final de 3 milhas da 17, Vitor Mike Quebec. Reportará na final de 3 milhas da 17, Quebec. Passa Vitor Juliette, tem condições de alinhar e decolar a partir da interseção separada? Entra tu, decola da Taxway Delta, comproa norte, sem interferir com este down na 022. Aciona 0165 no transponder, 120 decimal 8, é a frequência do controle. Quebec, o vento é 120 graus, 19, tem pouso autorizado, pista no 7, Vitor Mike Quebec. Livre, pouso não no teste, Quebec. Com seus abortos, por gentileza, Romeu Oscar Bravo. Três abortos. Gente. Vou parar para confirmar suas intenções de voo, por favor. Vai manter a minha escuta e aguardar para a Copa, deve ter congestionamento na 17, ok? Autorizado, puxa o estacionamento, chama táxi, tá 393, confirma o gate que se encontra. Salvador Oceania 6210. O Gol 1806. Está autorizada a decolagem da 1-0. Restrita ao 030 inicialmente. O vento 130 com a 1-12 nós no 806. Não acompanhou ainda não, temos uma aeronave na final, a pausa mesma será autorizada. Aqui aguarde para ingresso. Para o... para a torre. Ingresse na sequência aí do táxi, reporte na interseção, Bravo, Kilo Whisky. Rio Xener, 6210, boa tarde, final de 3 milhas de baixada de trabalho. 6210, boa tarde, avistado, o vento 130 com 1-0 nós, tem livre pouso, pistão no 0, Rio Xener, 6210. Autorizado, pouso na 10, 6210. No 806, decolou o 05, chame agora o controle, 1208, uma boa tarde. Boa tarde, 806. Meu Papatango, seu solo 05, qual é o pátio que estaciona? Firma, isso, Vitor Maquebec. Pátio 4. Ok, prossiga seu táxi, libere a pista na interseção November e aguarde naquela posição devido à aeronave na saída daquele pátio, tá? Bono 33, mantenha a escuta vai na cobra por gentileza. Espera pra mim. Dael Leda Brito. Dael Leda Brito, obrigado. Afirmativo, então agradeço. Romeu Oscar Bravo, tá autorizado o táxi até via Kilo, Alfa e Delta. E quando na Delta, o senhor vai chamar a torre 118.6. Altímetro marca 1012. Salvador, 35626, bom dia. Sou 35626, bom dia. Bom dia, continue a aproximação, guarde pista livre, 5626. 5626, gente. O Xaner 6210, solo 07, libera a direita, chame solo 1219. Vai, direita 219, 6210. Mantendo escuta aguardar para o boot no 394. Escuta aguarde. Para o táxi, são 3193, foi a 2093, dominando Guarulhos, 4 horas de autonomia, são 3193. Segue via pátio em J Alpha e quando no ponto de espera, estou em 108.6, o altímetro marca 1012. Confirme a alternativa, por gentileza. Guarulhos. Thank you. Pátio em J Alpha, 108.6, são 3293. Falou, Xané, 6230, muito boa tarde, microfone. Xané, Sabrá, atacou Delta. Procurar para a Delta, ok? Mantenha-se aqui, eu me lembro. O Oscar Bravo tem condições de agilizar o cruzamento da 10? Confirme. Afirmativo. Agilize, 130 com 10 nós. Proa Norte. Trip 5489 decolou 08, chame controle na frequência 1208, uma boa tarde. 208, senhor, muito obrigado, até daqui a pouco. Até lá. Trip 5626 na conta final, mas já travado. 5626, ciente avistado, 130, 109, tem pouso autorizado, pistão no zero. 5626, sim. Romeu Bravo Oscar, considera sua decolagem 109. Transfere o controle, frequência 1208. Uma boa tarde, Romeu Oscar Bravo. Bravo. Questionamento, posição 3. Ocean 6210, vai ingressar via Juliette pro 10. Juliette pro 10, 68. Índio November Alpha, pronto, cópia. Autorizado voo local, meu pé, a cola da 17 no axé, a paz de decolagem, curva à direita, 0171 no transponder, 120 decimal 8, a frequência do controle. De 20 decimal 8, é a frequência do controle. 02 a bordo? Tracionamento táxi 118.6, 1012 na última, até a próxima, de novo geral. 5626, solo 110, libera a direita, solo 1219. 5626, sim. Leta bridge, em bridge, intercepta FT 010, e processo conforme a rota apresentada. Aciona 5125 no transponder, 119 correção, 120 decimal 8, é a frequência do controle. Voo no 333 está copiado apenas com confirmação. Após bridge, que é 701, Tucker, Zulu no meia. Confere? Confere, é pegulo 10, bridge, é pegulo no meia, brava até o Zulu, 3 e assim pra frente. Ação 360, para que São Paulo, decola a pista aberta, é o mesmo bridge. Após bridge, é pegulo no meia, brava até o Zulu. 5208. Contagiamento correto. Está na correia 2B. Livrou a pista. Gente, o 333 está no meio. Quatro, vai que está pronto? Pronto. Sim, então número 2, inspetor, mantendo o título. 5636 da 20, Alfa Quilo, parte 3, posição 04 no parte 3. Alfa Quilo, posição 04 no parte 3, gente. Livracionamento. Vitor Romac, Quebec, autorizado ingresso, reporte, livrando a pista, parte 4. Vitor Romac, Quebec. O Mike Vitor Índia decolou ao Zuno Uno, curve à esquerda, agora curve à esquerda, cruzamento do campo no ponto médio com proa norte, Mike Vitor Índia. Afirmativo, curva esquerda imediato, cruzamento do campo, ponto médio da pista, Vitor Índia. Livre acionar no Indy November Alpha. Isso que observa o Vitor Mike Quebec ingressando no 4. Assim que o mesmo ingressar, prossiga e reporte na interseção. Bravo que Luiz. Torre Salvador, boa tarde. O Whisky Romeu Romeu está estabilizado, vai estar travado. Continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Whisky Romeu Romeu. Guardando pista livre, Romeu Romeu. Somente Mike Vitor Índia. Ciente, mantém esta proa por enquanto, aguardando transferência, Mike Vitor Índia. Aguardei, Índia. Então, 3193, informa o tráfego que decolou da 17, seguindo para o setor norte, vai receber no Tiquez um helicóptero. O vento de 130, uma dúzia nós, tem decolagem autorizada, dono zero, então 3193. Boa tarde. João 394, CLB 160, alterna Campinas 0352. Bravo Kilo Whisky, reporte pronto na interseção, Bravo Kilo Whisky. No ponto de espera, 2786. Voltímetro 1002, tem bom voo, no 394. Ideal, próximo 186, ponto de operador 90, 12 ajustado no 394, bom trabalho. Tem comando direita para o litoral, corredor forte, transfere controle 120.80. Obrigado, até a próxima. Até a próxima. Então 3193, decolou 104, controle 1208, uma boa tarde. 208, boa. Romeu, Romeu, cheque trem de pouso, 110 graus, com uma dúzia nós, uísque, Romeu, Romeu. Romeu, Romeu, livre pouso, baixar para lá. Senta. Solo, boa tarde, 3561, informação Mike, autorização Brasil. O meu 333 copiou a mensagem? Negativo, confirmo. Está autorizado por sistema TAC. Reporta TAC. Está 3561 para Brasília, protocolo? Pronto. Está autorizado para Brasília, 3820 ao nível, decola da 10, sai da Arbor, transição Elefant, onde intercepta Pesulu no 7, prossegue até o destino. 5143 no transponder, 120 decimal 8 a frequência do controle. 3820 autorizado Brasília, decola da 10, saída Arbor, Elefa, Tapezulu 17. Controle 208, transponda 5143. 351, cotejamento correto, chama para o Gol no 394, observe o jatinho na curta final da 10 após a passagem ali, mantém o gol no 394. Na curta, mantém o 3. Que Romeu, Romeu, solo, zona meia, libera a direita, solo, 1219. Os Romeu, Romeu, confirme PAC? Alfa Kilo, PAC 3. Livre decolagem 1-0, 110 graus, 1 dúzia nós, bravo, quilo uísque, pistão no 7. Três, nove, quatro, livre decolagem da 1-0, 110 graus, com 1 dúzia nós. Descendo, bom. Boa tarde, 6141, localizador da 10. 6141, boa tarde, continue a aproximação, pista no zero, vento 110 graus, 1 dúzia nós, informarei pista livre, o Xaner 6141. Xaner, pista decolou ao Zuno 8, corredor Axé, controle frequência 1208, bravo, quilo uísque. Gol, gol no 333. 1012, de alfa, ponto de espera 1086. Temos agora o controle na frequência 1208, uma boa tarde. 20.8, excelente tarde, 394. Boa média. Puxa, né, 6141, cheque o trem, pouso livre 10, uma centena com uma dúzia nós, 6141. É 141, baixou e travou, pouso livre, uma centena com 141. O transponder 120, decimal 8, é a frequência do controle. procedimento está correto, tem livre acionar. E quando para o táxi, chama a torre em 118.6. O altímetro marca agora 1012. O 0149, pessoas a bordo 02. Sim, pessoas a bordo, por gentileza. Muito obrigada. Vamos ao meu prossigo. O Tango Romeu, quanto mais foi o BT? Gente, meu treino escuta agora para a Copa, ainda não possui seu plano. Alinhar e decolar da pista 17, o vento 120 graus, 109, Índio November Alpha. 1333 ali, mantém cabeceira 10. Ali, mantém 10, 333. Boa tarde, 356. Boa tarde. Xanerme é 141, solo aos 21, libera a direita, chame solo em 1219. Direita 219, boa tarde. Boa. Quatro no oito, prossiga. Autorizado o táxi, reporte na interseção até 1418. Meia 141, livrou na pista. 6141, prossegue de Alfa, chamante da Juliette, muito boa tarde. Alfa, chamante da Juliette, 6141. 1333. Pelo braço, prossiga. Já temos que pegar da copa. Faz, que eu não entendi. Obrigada. Eu costumo receber uns 20 minutos antes da sua OBT, assim que eu receber o pago, ok? Eu tava ali naquele bravo, pronto, cópia. Autorizado, Belmonte 080 nível. Decola da 17, prossegue na coral. Aciona no transponder 5144. E 120, decimal 8, é a frequência do controle. No 333, decolou os 24, chama agora o controle na frequência 1208, uma boa tarde. 208, boa tarde, 33. Ingressa via Gillette para o 07, eu sei. Lima Aquilo Braço, para acionamento táxi, táxi 186, 1012 na última vez. Afirmativo, 1208, Índio Rebará. Para estacionamento 5, 6315, muito boa tarde. Mantenha-me escuta agora para o posto da aeronave Batam, que está prestes a iniciar o táxi 11, às 5 a mesa do Unicel, autorizado para o posto 09. Obrigado, Batam. O táxi está 3561, 425 de autonomia. 39 a bordo, até na corrida. 561, atenta ao tráfego da 8 de ingresso no 07, prossegue via parte 15 Alfa. E quando no ponto de espera, chama a torre em 1186. A última entre marca 1012. Parte Alfa em 1186, 1012, né? 3561. Chama que correto. Ouça, né? 6395. Após a passagem de tráfego da ação retaguarda, autorizado por 109. Após o tráfego da ação de passa na ação retaguarda, estacionamento para o Ouça, né? Tango Lima, Quilo Bravo, prossiga. Detax, reporte na interseção para ingresso na pista no 7, Lima, Quilo Bravo. Salvador, muito boa tarde, azul 41, na meia, sinal está pesadão. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, vento 90 graus, uma dúzia nós, azul 41, no meia. Para o 4-1-1-6. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso azul 4-1-1-6. Vento 90 graus com 1-0-9. Autorização, 4-1-1-6. Confirme, vai. Só me reportou acionado, pronto para o táxi. Confirme, não vai efetuar o táxi no momento, é isso? Não escuta, o Lima Quilo Bravo. Fosséria no 418, decolou de Salvador aos 28, chame controle na frequência no 208, uma boa tarde. Controle 1208, grato. Azul 41 no meia, cheque o trem de pouso, uma centena com 109. Mais travado, 41 no meia. Livre pouso, pista no zero. 241 no meia.